चंद्रभाग शुक्ल मास गोचर पत्र बाद गोचर मान ficou 19. Os autorizados pista no zero, entra no 0 grau 79. Os autorizados não no 0, ficou mais. Nossas duas chamas centro Recife em 125 Uno, não, 10-3-3-2. 5 Uno, confirma a alternativa? 1-3-3-2-5. 3-3-2-5. Salvador, boa noite, total 9908, decolado na sua esposa. Total 08320, arroz. Ativo, e para o 320 na arroz. Solas 12, taxi via Alfa, Kilo Pat 3. Alfa, Kilo Pat Evandua, boa noite, é o 36600, tá com uma informação brava. Para 2000 pés via chegada Mari 17. Desce para 2000 via 3600 chegada Mari. Portugal 020, contact now, receive center, frequency 12545, if unable 12685. Hold on. Afirmo. Total 9908, chama agora Recife no 260, alterna 1251. Total 9908, 260, 1251, agora aí. GLS, o TAN 3600 já visual. Chama a torre agora 118.6, usa 3600. 18.6, obrigado. Entregou no 74, boa noite, passa 160 para 150. TAN 3600, 2 milhas para cima. 2000, via 2016, voo no 714. Pouso autorizado, pista 10, TAN 3600. Para 3.000 pés, 1.016 via chegada a mais. 3.000 via chegada a mais, 8. No solo aos 30, à direita, Alfa e Juliette, portão 9, nessa frequência. Juliette pro 9, nessa frequência, o TAN 3600. Alfa Omega. Chamando a agora 118, 612 no 606. 7-4, autorizado pouso, confirmando, autorizado ILS 1016, reporta estabilizado no 7-4. 7-4, autorizado ILS 1016, reporta estabilizado no 7-4. 130 graus com 629. Autorizado pouso, 710, bom, 606. Abraço. 3, desce para 4 mil pés, 1016, via chegada bom. 4 mil, via chegada bom, sim. Bom, não leva a 3. Negativo, prossegue Alfa, portão 3, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, portão 3. localizado no NS, Golo 714. Sete no quatro, chama a torre agora, alcance 18.6. 18.6 no 7 no 4, tem uma boa noite. Boa noite, no 805, 2.000 pés, autorizado ILS 1.300. Ok, 2.000, 1.300, informarei para a cidade. 3 milhas para o índice, certo. Vou no 7 no 4, autorizado pouso, pista 10, 1 no 4, 0 graus, 1.209, boa noite. Boa noite, pouso. 1 no 0, 1 no 7 no 4.